Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, nosso tema de hoje, insha'Allah, é um tema extremamente importante e extremamente abrangente. E que muitas vezes a gente não dá bola para esses temas, quando na verdade eles são de extremamente importância. E se trata de uma das condutas que o Islã nos ensina a ter. Então, para iniciar nossa aula, vamos iniciar com um versículo do Corão, onde descreve essa questão. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: por certo, Allah vos ordena que restituais os depósitos a seus donos. E quando julgardes vossos semelhantes, fazei-o com equidade. Quão excelente é isso a que Deus vos exorta, ele é onisciente e onividente. E quando Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a qualidade dos crentes, ele disse: e são aqueles que respeitam fielmente seus depósitos, a eles confiados, e honram os pactos. Então, nossa aula de hoje é sobre uma característica muito importante dos fiéis e crentes, e que infelizmente tem se perdido hoje em dia. E como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando se perder essa característica, quando se perder essa virtude, então esperem a hora. Esperem a hora do dia do juízo final. Esperem o final do mundo. Ou seja, no final dos tempos, essa virtude, essa característica será rara. E poucos terão essa característica. Que característica é essa? Essa característica é al-amana, a confiança. A palavra amana no árabe ela é extremamente abrangente. Então ela significa a confiança ou o fato de restituir ao seu dono aquilo que foi confiado a nós. Isso significa al-amana. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a amana, que é a confiança, esse fato da gente devolver ao dono aquilo que nos foi confiado, foi colocada no coração dos homens, ou seja, desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano, ele colocou essa qualidade como virtuosa no seu coração. Colocou no coração do ser humano como algo de grande valor. E logo aprenderam isso do Corão e da Sunna. E logo chegará um tempo em que as pessoas irão comercializar entre si e ninguém irá entregar o que lhe foi confiado. Até o ponto de se dizer: no povo tal existe um homem que é confiável. Ou seja, como hoje em dia, por exemplo, nós ouvimos um noticiário que uma mulher teve 9 gêmeos. Ganhou 9 gêmeos num país, em outro país. Então isso se torna uma notícia, se torna algo extremamente estrondoso, espantoso. Uma mulher ganhou 9 gêmeos. Chegará o tempo em que nós falaremos de alguém confiável tão admiradamente como nós falamos hoje de uma mulher que ganhou 9 gêmeos. Então, subhanallah, chegará o tempo em que as pessoas dirão: no povo tal, tal, existe um homem chamado tal, e esse homem é confiável. Ou seja, isso significa que isso vai se tornar algo extremamente difícil. Como se a maioria das pessoas fossem traiçoeiras, fossem não fossem confiáveis, e essa virtude ficou somente em poucas pessoas. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava junto com o sahaba, junto com os companheiros, e veio um beduíno e disse: ó mensageiro de Allah, quando será a hora? Quando será a hora do dia do juízo final? O profeta sallallahu alaihi wasallam se manteve em silêncio. Então alguns dos sahaba acharam que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia ouvido a pergunta, mas não gostou da pergunta e manteve silêncio. Outros acharam que o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha nem ouvido a pergunta. Passou um tempo, E o profeta sallallahu alaihi wasallam se manteve em silêncio. Depois ele olhou e disse: onde está aquele que perguntou sobre a hora? Certo que era uma pergunta que o profeta sallallahu alaihi wasallam não gostava de ouvir, porque isso não estava no conhecimento do profeta. A questão do dia do juízo, quando será o dia do juízo, só Allah subhanahu wa ta'ala tem esse conhecimento. Então era uma pergunta inútil. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou e perguntou: onde está aquele que perguntava sobre a hora? Então levantou o beduíno e disse: aqui estou, o mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: quando se perder a amana, quando se perder a confiança, então espera a hora. Ou seja, a perda da confiança nas pessoas, e as pessoas não restituírem a seus donos aquilo que foi confiado, é um dos sinais do dia do juízo. Então o que é a amana? O que significa amana? Amana é o contrário de riana, é o contrário de traição. Confiança é o contrário de traição. Amana é o ato de restituir e preservar tudo aquilo que nos foi confiado. Existem vários tipos de amana. Vários tipos de amana. Veja o que Allah subhanahu wa ta'ala disse: por certo, Allah vos ordena que restituais os depósitos a seus donos. Não é um tipo de depósito, os depósitos. Todos os tipos de depósitos a seus donos. Ou seja, a quem tem o poder sobre... a quem tem o direito de ser restituído. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos indica que existem diversos tipos de amana. Existem diversos tipos de confiança. E quais são esses tipos? E como eu devo fazer para que eu possa ser considerada realmente uma pessoa confiável e não uma pessoa traidora? Se nós perguntarmos aqui: você se considera uma pessoa confiável? Certamente todo mundo dirá sim, com certeza. Mas, então vamos colocar à prova e vamos ver o que é ser uma pessoa confiável e o que é ser traidora. Então, subhanallah, é muito mais amplo do que nós imaginamos. E, às vezes a gente pode se dar conta que a gente pode estar sendo traidor, traindo a confiança em determinados casos, que a gente nem se dá conta. Então vamos analisar esses pontos. Vamos analisar a amana, a confiança, em quatro pontos principais. A amana pode ser dividida em quatro pontos. Primeira, amana com Allah. A confiança, restituir aquilo que nos foi confiado perante Allah. Amana com Allah. Segundo tipo, amana com as pessoas. Ser confiável com as pessoas. Terceiro, amana consigo próprio. Amana, confiança com nós mesmos. E quarto tipo, amana com o sustento, confiança com o sustento que Allah nos concedeu. A honestidade e a confiança com o sustento que Allah nos concedeu. São quatro pontos que a gente vai analisar. E cada um desses quatro pontos se dividem em outros pontos. Então, vamos analisar um a um deles. O primeiro deles, amana, confiança com Allah. Ou seja, é algo que é direito de Allah e que está em nosso poder e que nós devemos restituir a Ele. Então, como nós restituiremos os direitos que Allah tem sobre nós, devolvendo assim o que nos foi confiado? Como é que a gente vai conseguir devolver a Allah aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos confiou? Cumprindo quatro questões. Quais são elas? As quatro questões são as seguintes: o tawhid, a unicidade de Allah. Segundo, a obediência a Allah. Terceiro, a adoração a Allah. Quarto, aplicando a lei de Allah. Então vamos analisar uma por uma. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: por certo que apresentamos a custódia, a confiança, a amana, aos céus e à terra e às montanhas, que se negaram e temeram recebê-la. Porém, o homem se encarregou disso, mas provou ser injusto e incipiente. Por certo que apresentamos a amana, a custódia, aos céus e à terra e às montanhas, que se negaram e temeram recebê-la. Porém, o homem se encarregou disso, mas provou ser injusto e incipiente. O que significa amana nesse caso? O que significa confiança, custódia nesse caso? Nesse caso, se refere ao fato de que o homem recebeu a responsabilidade de seus atos. E se ele fizer o bem, ele terá recompensa por isso. E se ele fizer o mal, terá o castigo por isso. O homem foi o ser que recebeu essa responsabilidade. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: ó fiéis, não atraiçoeis Deus e mensageiro. Não atraiçoeis conscientemente o que vos foi confiado. Não atraiçoeis Deus e seu mensageiro. Não atraiçoeis conscientemente o que vos foi confiado. Então, primeira forma de nós, primeiro direito que Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre as suas criaturas. Primeiro direito que Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre suas criaturas é que estas não idolatrem nada junto a Allah. E que adorem a Allah sinceramente, se afastando de tudo que leva à idolatria. E se apegando na unicidade total de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: adorai a Allah, adorai a Deus, e não lhe atribuais parceiros. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: Deus jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros, porém, fora disso, perdoa quem lhe apraz. Quem atribuir parceiros a Deus, cometerá um pecado ignominioso. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: dize, minhas orações, ou seja, toda a minha adoração, minhas orações, meu dua, tudo isso, minhas devoções, devoções, ou seja, no momento que eu, todos os atos de devoção, por exemplo, quando nós fazemos o abate islâmico, é um ato de devoção a Allah. Minhas orações, minhas devoções, minha vida e minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo, que não possui parceiro algum, tal me tem sido ordenado e eu sou o primeiro dos muçulmanos. Diz ainda, como poderia eu adorar outro Senhor que não fosse Deus, uma vez que Ele é o Senhor de todas as coisas? Portanto, o muçulmano deve tomar cuidado com todos os caminhos que levem à idolatria, sejam pequenos ou grandes. Dessa forma, o muçulmano entende que não há ser, nem nos céus, nem na terra, que mereça adoração, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. E que somente Ele tem o controle sobre os nossos destinos. E que só Ele pode beneficiar ou prejudicar. E que ninguém consegue nada exceto com a sua permissão. E que Ele é o único merecedor da nossa obediência completa. Sendo que a obediência ao mensageiro é fruto da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E que não há obediência a um ser criado em detrimento da obediência ao Criador. Essa é a maior amana que o ser humano tem. Essa é a maior confiança que o ser humano tem que restituir a Allah em sua existência. Então, o ser humano que não cumprir com o tawhid, não cumprir com a adoração a Allah unicamente, então essa pessoa é traidora da sua amana. É traidora daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala confiou. É traidora no sentido de que não restituiu a Allah o direito que Allah tem sobre ele. Então, a primeira e maior amana que o ser humano tem é o tawhid. Segunda amana com Allah é a obediência a Allah. É a obediência a todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Tais como a oração, o jejum, o hajj, o zakat, todas as questões que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como obrigatória no Coran e na Sunna. E se afastar de todas as desobediências. Allah subhanahu wa ta'ala disse: dize, obedecei a Deus e ao mensageiro, mas se recusarem, saibam que Allah não aprecia os incrédulos. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: obedecei a Allah e ao mensageiro, a fim de que sejais compadecidos. Então, a partir do momento em que nós obedecemos às ordens de Allah e nos afastamos das desobediências, então nós estaremos restituindo o direito de Allah sobre nós. Então, é a segunda forma de nós restituirmos o direito que Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre nós. Terceira forma é a adoração a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse: não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem. Ou seja, esse é o propósito da nossa existência. Se nós não cumprimos com isso, então a verdade é que nós não cumprimos com o objetivo da nossa existência. E esse é um direito de Allah sobre nós. Aquele que não vive cumprindo com esse propósito, em verdade é um traidor. Porque Allah nos mostrou o caminho. E estaremos traindo a Allah se não restituirmos o seu direito. E o direito que Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre nós é que nós adoremos a Ele somente. Disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão: prescreveu-vos a mesma religião que havia instituído para Noé, a qual te revelamos, a qual havíamos recomendado a Abraão, a Moisés e a Jesus, dizendo-lhes: observai a religião e não discrepeis acerca disso. Em verdade, os idólatras se ressentiram daquilo a que os convocaste. Deus elege quem lhe apraz e encaminha para si o contrito. Ou seja, observai a religião e não discrepeis acerca disso. Esse é o nosso objetivo nessa vida. Observar a religião. Levantar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se nós trabalhamos, nosso trabalho deve ter como meta, seja qual for o nosso trabalho, fazer prevalecer a religião de Allah. Se nós casamos, devemos casar com a meta de fazer vencer a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, ser observada a religião de Allah. Se temos filhos, temos que ter os filhos com a intenção de fazer com que a religião seja observada pela nossa família, dessa forma, elevando a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os nossos atos, o fato de nós dormirmos, acordarmos, comermos, tudo isso deve estar em volta da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Como? Colocando a nossa meta principal, observar a religião de Allah e fazer ser elevada a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o propósito da nossa existência. Aquele que não cumpre com isso, em verdade não cumpre com o objetivo pelo qual ele foi criado. E esse é um dos direitos de Allah subhanahu wa ta'ala, uma das amanas, uma das confianças, coisas que nos foi confiada por Allah e que nós devemos restituir a Ele. Última coisa com relação à amana com Allah é o fato de nós aplicarmos e julgarmos com a lei de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: em verdade, revelamos-te o livro corroborante e preservador dos anteriores. Julga-os, pois, conforme o que Deus revelou, e não sigais os seus caprichos, desviando-te da verdade que te chegou. E disse em outro versículo: incitamos-te a que julgues entre eles, conforme o que Deus revelou, e não sigais os seus caprichos, e guarda-te de que te desviem de algo concernente ao que Deus te revelou. Se te refutarem, fica sabendo que Deus os castigará por seus pecados, porque muitos homens são depravados. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: aqueles que não julgarem conforme o que Deus tem revelado, serão incrédulos. Aqueles que não julgarem conforme o que Deus tem revelado, serão iníquos. Aqueles que não julgarem conforme o que Deus revelou, serão depravados. Ou seja, se nós devemos julgar, só julgamos com a lei de Allah. E é isso, e essa é uma amana que nós devemos restituir a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou um código completo para que nós julguemos através dele. Não um livro que fique na nossa prateleira sem uso algum. Muito pelo contrário. Que a lei contida nesse livro seja aplicada. E essa é uma amana que está no pescoço de cada um de nós. É uma confiança que está no pescoço de cada um de nós. Cada um de nós deve trabalhar para que o Islã seja vencedor, para que a religião de Allah seja vencedora e para que se aplique a lei de Allah na terra. Então essa é uma amana que Allah subhanahu wa ta'ala, que nós temos com relação a Allah, que nós devemos restituir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos confiou. Então se nós cumprimos com essas quatro condições que nós falamos, então nós estaremos entre aqueles que devolveram aquilo que foi confiado e que restituiu o direito que Allah tem sobre nós. Isso tudo é o primeiro tipo de amana. É o primeiro tipo de confiança. A confiança com Allah. Como nós vimos, se manifesta de quatro formas: com o tawhid, com a obediência, com a adoração e aplicando a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo tipo de amana, segundo tipo de confiança, é a confiança com as pessoas. O muçulmano que conhece a sua religião é confiável e jamais trai as pessoas. E a confiança com as pessoas também se divide em quatro partes. Primeira delas, devolvendo o confiado a nós. Segundo, guardando segredos. Terceiro, cumprindo com os direitos que a pessoa tem sobre nós. Quarto, cumprindo com os deveres que temos com as pessoas. Então vamos analisar esses quatro pontos. Primeiro deles, devolvendo o confiado a nós. Se alguém, por exemplo, deixou algo confiado a ti, é teu dever restituir assim que a pessoa pedir. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse, por certo, Allah vos ordena que restituais os depósitos a seus donos. Se alguém deixou algo confiado a nós, é nosso dever restituir assim que a pessoa pedir. Por exemplo, alguém deixou determinada quantia de dinheiro depositado conosco. Assim que a pessoa pedir esse dinheiro, é nosso dever devolver integralmente o valor. Se nós não fizermos assim, então seremos os traidores. Os idólatras na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para vocês terem uma noção da confiabilidade do profeta e de como essa qualidade, a amana, a confiança, era preservada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pelos seus companheiros. Na época da idolatria, os idólatras, apesar da inimizade que eles tinham contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e contra a sua mensagem, eles deixavam todas as suas riquezas e bens confiados ao profeta. Os idólatras, ou seja, aqueles que não acreditavam no profeta, deixavam suas riquezas e seus bens confiados ao profeta. O profeta sallallahu alaihi wasallam é quem guardava a riqueza dos idólatras. Ou seja, os muçulmanos naquele momento estavam passando fome e eram perseguidos pelos incrédulos. E as riquezas desses incrédulos estavam onde? Depositadas com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acaso alguma vez ele pegou algo disso em benefício dos muçulmanos, sendo que eles estavam naquela situação calamitosa? Jamais. Antes da Hégira, antes da migração do profeta sallallahu alaihi wasallam para Madina, como nós sabemos da biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, os incrédulos tinham planejado assassinar o profeta. E então Allah ordenou o profeta que emigrasse para Madina. E como nós conhecemos a história, Ali ibn Abu Talib ficou deitado na cama do profeta sallallahu alaihi wasallam para que os incrédulos achassem que era o profeta. E quando os incrédulos invadiram a casa do profeta para assassinar o profeta, não encontraram ele lá. Encontraram só quem? Ali ibn Abu Talib. O que que Ali estava fazendo ali? Por que que Ali não foi para emigrar também com o profeta e ficou lá correndo risco de vida? Por que que ele ficou correndo risco de vida ali na cama do profeta sallallahu alaihi wasallam? Com um único propósito. Qual o propósito? Devolver aos incrédulos todas as coisas, bens e riquezas que eles haviam confiado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Queriam assassinar o profeta e o profeta deixou Ali ibn Abu Talib correndo risco de vida simplesmente para devolver o quê? A amana. Devolver aquilo que haviam confiado a ele. Subhanallah. Esse é o comportamento do verdadeiro muslim. Portanto, aquele que não devolve aquilo que foi confiado, seja quem for, seja incrédulo ou muçulmano, é um traidor. Aquele que não devolve é um traidor e não é dos nossos. Não segue a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é o primeiro ponto, devolvendo aquilo que foi confiado a nós. Segundo ponto é guardando os segredos. Subhanallah. Isso é algo que Allah irá nos cobrar se não formos confiáveis nisso. Por exemplo, alguém veio e te disse, eu vou te contar uma coisa, mas é um segredo. Pronto. Isso basta para ser uma amana no teu pescoço. Para ser uma confiança no teu pescoço. E se violares o segredo e contar para alguém, é considerado um traidor perante Allah. Subhanallah. Se alguém te conta um segredo e diz, isso é um segredo. Te conta isso e tu sai espalhando, ou tu conta isso para alguém, tu é um traidor perante Allah. Exceto nos casos em que guardar esse segredo vai acarretar um mal maior. Por exemplo, digamos que uma pessoa chega para ti e diz, é um segredo, viu? Mas eu vou me suicidar essa noite. Então, óbvio que, nesse caso, tu deve evitar isso. Mesmo que para isso tu tenha que violar o segredo. Mas esse é um caso à parte. Ou então, por exemplo, no caso de ser algum mal para os muçulmanos. O muçulmano não pode confidenciar com o incrédulo algo contra os muçulmanos. Digamos que o incrédulo te diz, nós vamos atacar, vou te contar um segredo, nós vamos atacar os muçulmanos essa noite. Então, tu guardar esse segredo, no caso, seria traição, porque tu deve evitar o mal maior. Mas nos demais casos, relatar um segredo é traição. Para vocês verem a que ponto chega isso, segundo o hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, não é nem necessário que a pessoa diga, isso é um segredo. Se, por exemplo, alguém vem falar com você, alguém vem falar com a gente, e quando vem falar com a gente, tu vê que essa pessoa olha para trás, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo e te fala. Pronto. Isso já basta para ser considerado uma amana, uma confiança. Não importa se o assunto seja ínfimo ou sem importância. Já é algo confiado a ti e que não deves de maneira alguma revelar. Então, se alguém vem te contar alguma coisa e tu vê que a pessoa já está olhando para os lados para ver se alguém está ouvindo, isso já basta, mesmo que ela não diga que isso é segredo, isso já basta para que tu não relate isso para ninguém. E se tu relatar isso para alguém, é considerado um traidor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, subhanallah, vejam a que ponto chega. A maior amana, a maior confiança com relação aos segredos, são os segredos entre o marido e a mulher, e sobre as suas intimidades. Essa é a sua maior amana. E é dos maiores pecados que qualquer um dos cônjuges relate a um terceiro sobre isso. Claro que, exceto em casos de aprendizado ou em dúvidas a serem perguntadas para alguém que tenha conhecimento. Por exemplo, tu vai perguntar uma questão para um sheikh, é diferente. Mas qualquer coisa que seja revelada entre a intimidade do casal para um terceiro é um dos grandes pecados perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui vem a amana com relação às pessoas guardando segredos. Então, qualquer pessoa, seja muçulmana ou não, que confia a ti um segredo, é teu dever guardar esse segredo. E se tu revelar esse segredo, tu é considerado um traidor, exceto nos casos que a gente falou anteriormente. Terceiro ponto, cumprindo com os direitos que a pessoa tem sobre nós. Por exemplo, nós contraímos uma dívida com alguém. É nosso dever pagar a ele o devido. Isso é amana. E o contrário disso é traição. Ou, por exemplo, compramos algo de alguém ou contratamos o serviço de alguém. É nosso dever pagar tal como foi acordado. Nem um centavo a mais, nem a menos. O ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é que se pague o trabalhador por seu trabalho antes mesmo que seque seu suor. Porque esse é um direito dele sobre nós. A partir do momento que nós contratamos um serviço, nosso direito, nosso dever é pagar. Nosso dever é pagar esse trabalhador pelo trabalho que ele fez. Quem não fizer isso, não é dos nossos. Ou seja, não é dos muçulmanos. Porque o muçulmano não trai e é confiável e restitui direito dos demais. Atrasar o pagamento por um trabalho ou por algo comprado, tendo condições de pagar, é injustiça e traição. Então, digamos que nós contratamos o serviço de alguém. E nós temos condições de pagar na hora. Mas não, vou pagar depois. Se tu tem condições de pagar na hora e deixou de pagar na hora, então isso é considerado uma injustiça e traição. Por quê? Porque tu tem condições de pagar na hora. Então, subhanallah, tudo isso é considerado traição. Porque é um dever que nós temos com relação a essa pessoa e é um direito que ela tem sobre nós. Pagar aquilo, pagar o trabalho que ela fez ou pagar aquilo que ela nos vendeu. Quarto ponto, e último com relação à amana com as pessoas, é cumprindo com os deveres que nós temos com as pessoas. Aí, nesse caso, é o contrário. Ou seja, se, por exemplo, alguém contrata um serviço nosso, é nosso dever cumprir com ele corretamente e honestamente. Caso contrário, seremos traidores. Então, digamos que, por exemplo, nós trabalhamos com uma empresa de informática. E alguém nos envia um computador para que a gente arrume esse computador. Ou para configurar aquele computador. E a pessoa que contratou nosso serviço não sabe nada desses assuntos. Nosso serviço é uma amana. É algo confiado a nós. Se nós enganarmos e não cumprirmos corretamente com o serviço que nos foi confiado, então não teremos restituído o direito ao seu dono. E essa é uma das grandes formas de traição. Porque Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou um trabalho. E se tu usar esse trabalho para enganar as pessoas e trair, é como se tu estivesse traindo Allah e as pessoas. Então, vejam como é ampla essa questão. Outra questão. Esse é o segundo tipo de amana. Amana com as pessoas. Então, só retomando. Amana com as pessoas. Devolvendo o que foi confiado a nós. Guardando os segredos. Cumprindo com os direitos que a pessoa tem sobre nós. E cumprindo com os deveres que temos com as pessoas. Terceiro tipo de amana é a amana consigo próprio. A confiança consigo próprio. A honestidade com o nosso próprio corpo e com o nosso próprio ego. Como assim? É a amana com o nosso cérebro, com nossos olhos, com a nossa língua, etc. Mas como assim confiança com o nosso cérebro, com nossos olhos, com a nossa língua? Como assim? O que significa isso? Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala nos proporcionou um cérebro. E através dele, o discernimento e o conhecimento. E isso foi o que fez o ser humano superior ao animal. Então, quando o ser humano faz algo contra esse seu discernimento, então ele está sendo traidor e não está cumprindo com esse dom que Allah confiou para ele. Então, por exemplo, quando o ser humano bebe bebidas alcoólicas ou usa drogas, ele está traindo isso que Allah confiou. Allah deu para ele o discernimento. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele o discernimento e deu esse discernimento com um propósito. A partir do momento que nós ocultamos esse propósito e não cumprimos com esse propósito, então nós estamos traindo aquilo que nos foi confiado. Ou então, por exemplo, quando nós não usamos o nosso discernimento para analisar entre o certo e o errado, nem cumprimos com a função da existência dele. O discernimento existe para que nós utilizemos ele. Se nós não utilizamos ele para refletir no certo e errado, refletir na criação de Allah, então nós estamos traindo a amana, traindo a confiança, traindo aquilo que nos foi confiado. E não estamos restituindo o dever com aquilo que nos foi confiado. A língua, por exemplo. A língua é uma das bênçãos de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu por um propósito. Qual o propósito? Falar o justo, ordenar o bem, proibir o mal e recordar a Allah. Esse é o propósito da língua. Agora, quando usamos a nossa língua para o haram, ao contrário disso, ou seja, ordenar o mal e proibir o bem, ou para falar mal das pessoas, ou para prejudicar as pessoas, então estamos traindo aquilo que nos foi confiado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quão grande é a traição daquele que relata algo ao seu irmão mentindo enquanto ele crê que ser verdade. Quão grande é a traição daquele que relata algo ao seu irmão mentindo enquanto ele crê ser verdade. Então, vejam que aqui nesse caso, a pessoa falar algo para o seu irmão mentindo e seu irmão achar que isso é verdade, o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou isso traição. Então, subhanallah. Outro caso, os olhos, por exemplo. Os olhos também são uma amana. Algo que nos foi confiado por Allah para nós utilizarmos no halal. Para olhar o halal, para desfrutar do halal. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou recatar o olhar e não olhar para o ilícito. Se nós olharmos para o ilícito e utilizarmos nossos olhos para ver o haram, então somos traidores. E não estamos cumprindo com o dever daquilo que nos foi confiado por Allah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: Allah sabe da traição dos olhos e do que os peitos escondem. Allah sabe da traição dos olhos. Quando é que os olhos traem? A partir do momento que eles não cumprem com a função pela qual eles existem. Quando eles olham para o haram, essa é a traição dos olhos. Nós estamos traindo a amana, traindo aquilo que nos foi confiado. Subhanallah. O último tipo de amana é a amana com o sustento de Allah. A amana, a confiança com o sustento que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou. O que é o sustento de Allah? Será que é só a riqueza e os bens? Não, o sustento de Allah, além da riqueza, dos bens e do alimento, o sustento de Allah é o conhecimento, é a esposa ou o marido virtuoso, são os filhos. Tudo isso se considera sustento de Allah. Tudo isso se considera sustento de Allah. Então, seja qual for o sustento que Allah te agraciou, você é responsável por ele. E deve dar os direitos com relação a isso que te foi confiado. Senão, tu vai ser um traidor da amana. Por exemplo, se Allah te agraciou com riquezas, isso foi confiado a você por Allah. E cumprir com a amana, nesse caso, é gastar essa riqueza que Allah te confiou, gastar no halal. Se nós gastarmos a nossa riqueza no haram, então estaremos traindo aquilo que nos foi confiado. Da mesma forma, devemos cumprir com os direitos de Allah sobre isso que nos foi confiado, pagando zakat, fazendo caridade com aquilo que nos foi confiado. Tudo isso é uma forma de nós cumprirmos com aquilo que nos foi confiado. Se Allah, por exemplo, se Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou com um marido ou uma esposa virtuosa, é nosso dever não trair aquilo que nos foi confiado e dar os direitos de cada um reciprocamente. Se assim não fizermos, estaremos traindo aquilo que nos foi confiado. Se nós temos um filho, por exemplo, ele é uma amana. Ele é algo que nos foi confiado por Allah. A forma de restituir a confiança é educando ele, ensinando ele correto. Caso contrário, estarei sendo traidor da amana. Então, subhanallah, irmãos. Esses são alguns dos tipos de amana, de confiança. Alguns tipos de honestidade. Amana pode ser traduzida como várias coisas, como devolver a seu dono aquilo que foi confiado a nós, como confiança, como honestidade. Tudo isso traduz a palavra amana. Esses são alguns tipos que nós comentamos, que nós dividimos em quatro tipos: amana com Allah, amana com as pessoas, amana com o nosso próprio nafs, com o nosso próprio ego, o nosso próprio corpo, e quarto, amana com o sustento de Allah. Então, a partir desse momento, nós devemos refletir mais e melhor sobre os nossos atos. E refletir mais quando nós lermos esse versículo. Por certo, Allah vos ordena que restituais os depósitos a seus donos. Então, quando fala esse versículo, não é só quando alguém nos dá um dinheiro e manda a gente guardar. Mas sim todos esses casos que nós comentamos. E muitos outros que a gente pode abranger. Então, por certo, Allah vos ordena que restituais os depósitos a seus donos. Seja quais foram os depósitos. Nosso exemplo de conduta nisso tudo, sem dúvida, é nosso amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele era chamado por seu povo, antes mesmo do Islã. Os incrédulos de Meca chamavam o profeta, sallallahu alaihi wasallam, de As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq é aquele verdadeiro, aquele que jamais mente. Al-Amin é aquele confiável que jamais trai. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: realmente tendes o mensageiro de Allah um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar a Deus, deparar-se com o dia do juízo final e invocam Deus frequentemente. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos aqueles que ouvem exortação e seguem orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos daqueles que devolvem aquilo que nos foi confiado, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós nossas boas ações e nos una no paraíso da mesma forma que nos uniu hoje em sua obediência, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracie com o temor a Allah, nos agracie com a confiança, e que nós sejamos daqueles que seguem o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seguem o exemplo dos seus companheiros. E que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.